que você passa o dia escrevendo? O senhor escreve o quê? Pode falar sobre isso? O senhor passa fome? Aqui me encontro em um lugar de perdição, sem teto, só um abrigo de papelão. Olhos cansados e pensativo, penso, logo, não existo. Respiro, mas não vivo, só sobrevivo, tenho fé. Dentro de um labirinto, será que Deus se esqueceu de mim? Pense em me matar, mas por dentro já morri. Às vezes tomo um gole de esperança que me faz sorrir e ter boas lembranças. Um pouco de ilusão sempre me faz bem, pra se lembrar de que um dia fui alguém. Os piores dias são os de frio, de fato. Sempre penso que faz tempo que não abraço. Não sinto amor, só angústia, amargura. Me sinto preso dentro dessa loucura. O senhor se esqueceu de mim? Então me diz porque eu vivo assim, jogado, largado, pior que um bicho pra comer. Eu tenho que mexer no lixo, pra sociedade eu sou a escória. Minha memória não entra pra história. Ignorância misturada a preconceito. O menor problema aqui é o financeiro, senhor. Ilumina o meu coração, me tira da trilha das pedras do centrão. Farinha, cachaça ou um saco de cola me transporta pra longe dessa droga. Suicídio lento aqui no centro, eu mesmo e eu ao relento. Kryptonita pra minha alma em turbulência. Cada um universo, cada ação sua consequência. Pode falar, meu Deus, é só um teste, né? Pra ver se eu resisto ao frio de Lucifer. Cidadão indigente não é tratado como gente. Terminar o parque das dores, infelizmente. Infelizmente. Mas o senhor recebe colaboração de alguém? É vizinhos, alguma coisa assim? O que o senhor pensa do futuro? O senhor tem família? Qual é a formação escolar do senhor? Aqui estou eu, deitado no chão. Mas só sou atração se entrar em convulsão. No escuro do obscuro, nem todos tá pela droga. Fez cinza pra cachimbo, aos poucos a vida aborta. Na matéria zera nota, bem pior e a língua enrola. Cada um tem seu motivo, seu indício, sua história. E hoje chegou a noite, um sonho diferente. Era nós tudo contente, sem crack, sem aguardente. Pra comer era só plantar, colher, pescar. Talvez em um tempo antigo, antes da ambição vim pra cá. E muitos vão falar que aqui é tudo largado, que não quis a vida ou então um trabalho. São milhares cada história, o dia pode ser fatal. A dor não é terminal, o parque é mil grau. E hoje só cochilei, mas não confunda não. Acordei voraz, disposto a fazer renovação. Fui até o mercadão, bati carga caminhão. Acredito dei um passo rumo à minha redenção. Mas na hora do almoço me intrigou um fato. O mano falou comigo na fila do bom prato. Perguntou da minha história, vivência, o que acontece. Nem contei da missa o terço, ele ficou inerte. Disse aqui a relatar minha história no rap. Tô cansado de ser enganado, até parece, até parece. Morador de rua na cidade de São Paulo, dando uma lição de vida, uma lição de humanidade. É mais uma cena curiosa aqui da cidade de São Paulo.